Acho que eu conheço você de algum lugar, né? Ou é essa voz? Olha, eu acredito muito, muito, muito, muito que a música, ela atua como cura. Cura. E é cura pra quem escreve, é cura pra quem ouve. E essa música, ela me cura de um episódio que foi muito marcante pra mim, que foi um momento em que eu recebi uma ofensa. Uma pessoa veio até mim e me disse que o que eu fazia não era rap. Então, a partir do momento que eu falo, me sinto livre, um corpo livre fazendo sua arte, eu estou reafirmando para mim mesmo, como forma de cura, ninguém pode julgar minha arte. Ninguém pode partir de um olhar para dizer que aquilo que o outro faz não é arte. A arte, para mim, é um estado de liberdade puro, em sua plenitude. Para mim, isso é pura. Pra mim, isso é pura.